Quanta carne ainda tem que sofrer? O corte, quanto corte precisa jorrar de chover? De sangue, sangue de quem? Sangue é sempre de alguém. Quem? Sangue de quem? Sangue é sempre de alguém. Quem? Sangue de quem? Sangue de quem? Sangue do povo na praça, caça da carne humana no asfalto. Ladeira de cima não dá pra se ver de fato. A dor alheia tem nome, tem sangue na cena, no ato. E tudo vai indo e descendo pra ladeira de baixo. Quando o trovejo chegar, quero ver o riacho. Quando o trovejo chegar, tu vai ver a ladeira de baixo. Quando o trovejo chegar, yeah. Primeiro o açude não tá cheio. Quando se vê na ladeira um pro outro, e quem é quem? Yeah. Pois fica ligeiro, primeiro o açude não tá cheio. O nevoeiro tá vindo, já me preparei. Trivoada quando vem, quando outro vejo chegar. Quero ver o riacho. Quando outro vejo chegar, tu vai ver a ladeira de baixo. Mas quando outro vejo chegar, tu vai ver. Ye, lara, ye, ye, lara, ye, ye, ye, ye. Ye, lara, ya. Ye, lara, ya. Fica ligeiro. Chegar.